pode o mundo inteiro me deixar. Meu melhor amigo me trair. Pode meu amor me abandonar. Pode a esperança me mentir. Pode a minha mãe me rejeitar. E o meu pai não querer mais me ver. Pode até a sorte me enganar. Minha própria vida me esquecer. Já me acostumei com isso. Ser pisado por alguém. Pensar que tem gente amiga, mas na hora que precisa, vai olhar, não tem ninguém. Estrada é sem saída, volta ao ponto de partida. Peço a Deus pra me guiar. Jesus não vai me abandonar, vai sempre estar perto de mim. E se o mundo me esquecer, sua voz vem me dizer: meu filho, eu estou aqui. Jesus não vai me rejeitar. Ele não quer me ver sofrer. E se a vida complicar, a sua mão vem me ajudar e me dá forças pra vencer. Já me acostumei com isso. Ser pisado por alguém. Pensar que tem gente amiga, mas na hora que precisa, vai olhar, não tem ninguém. Mas a vida é assim mesmo, eu não vou desanimar. Se a estrada é sem saída, volta ao ponto de partida. Peço a Deus pra me guiar. Jesus não vai me abandonar, vai sempre estar perto de mim. E se o mundo me esquecer, a sua voz vem me dizer: meu filho, eu estou aqui. Jesus não vai me rejeitar. Ele não quer me ver sofrer. E se a vida complicar, a sua mão vem me ajudar e me dá forças pra vencer. E se a vida complicar, a sua mão vem me ajudar e me dá forças pra vencer, pra vencer, pra vencer.